Música pras meninas, hein? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima. É só um ensaio, só um ensaio. Hoje a coisa fica séria. Peraí, vamos só ensaiar, peraí. Vai ser tchucu-tchuca em cima, tchucu-tchuca em cima, beleza? Pode ser? E na hora que eu disser, hoje a coisa fica séria. Vai ser tchucu-tchu. Beleza, já ensaiamos já. Agora vai ser valendo. Vai! Esse lado aqui deixa eu ensinar também. Ó, tchucu-tchu em cima. Tchucu-tchu em cima. Beleza? Vai. Joga a mãozinha pra cima, levanta. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, balança pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. Filma a galera, filma a galera, filma a galera, filma a galera, vai pro um lado, pro outro. Galera do camarote, muito obrigado, galera que tá na frente. Agora! Hoje a coisa vai ser tchucu-tchucu. Vai ser tchucu-tchu. Tô impressionado com vocês. Ah, bebê, já tá fazendo. Com a empinada louca tá descendo. Com um dedinho na boca mostrando seu talento. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você. E as mãozinha pra cima, pode ser, pode ser, pode ser. Vai! E vai ser tchucu-tchu. Vem jogando, vem jogando. Valentinho, vai, vai, vai. Valentinho, Valentinho. Lentinho, lentinho, que eu vou fazer tremer. E vai ser tchucu, tchucu, ela. Apolo Rocha. Apolo Rocha. Cadê o gritinho das meninas do bloco? Vai, safadão. Eu disse as bebeja. Mostrando seu veneno. Que eu tô vendo. Que eu tô vendo. Tô com vontade. Galera do Remo. Alô, Remo. Cadê a torcida do Remo? Vai! Oh, já. Vai ser tchuc-tchuc nela. Se vem jogando, vem jogando. Vem jogando a raba, vou fazer. Valentinho, vai, vai, vai. Valentinho, cadê o quê? Meu deputado, meu deputado. Tiro limpa, meu deputado. É. Fortaleza, São Paulo, tá em São Paulo.